Capítulo 14: Pecado. Pecado. Será que ousamos discuti-lo? Será que é controverso demais? Porém, por que não iríamos querer estar cientes do nosso inimigo para que possamos tomar as medidas apropriadas para dominá-lo? O pecado é uma palavra muitas vezes usada de forma leve ou frequentemente evitada em conversas ou mensagens, devido à dor que pode ser infligida por acusações, ensinamentos ou pregações legalistas. Então vejamos essa palavra à luz das Escrituras. São os pecados de vocês que os separam do seu Deus. Isaías 59, verso 2. A palavra hebraica para pecados é avon. É uma das quatro principais palavras que indicam pecado no Antigo Testamento. No entanto, de acordo com o Dicionário de Estudo Completo da Palavra do Antigo Testamento, essa palavra indica que o pecado é particularmente mau, já que transmite a ideia de torcer ou perverter deliberadamente. É o pecado intencional, ou como rotulamos, criptonita espiritual, e nos separa de Deus. Ele nos aliena das virtudes divinas que são necessárias para vivermos uma vida santa. Quando nos envolvemos no pecado sem tristeza, é porque já entramos na idolatria e nos tornamos uma adúltera, posicionamos-nos como inimigos de Deus. A palavra do Novo Testamento para pecado é amartia e sua forma verbal é amartano. Essas duas palavras são usadas mais frequentemente no Novo Testamento para identificar o pecado. O Dicionário de Estudos Completo da Palavra do Novo Testamento declara que aquele que envolve-se com amartia está perdendo o verdadeiro final e alcance da nossa vida, que é Deus. Pare de ler por um momento e pense sobre isso. Quando pecamos, basicamente saímos do curso natural em mente sã. Nunca gostaríamos de nos afastar. Desviamos da fonte de toda a vida, perdendo alegria, paz, sabedoria, satisfação, contentamento, provisão e mais. A lista é quase interminável. Muitos mestres definem o pecado como errar o alvo. Isso está certo, porém, quando consideramos a definição básica que acabei de apresentar, você acha que errar o alvo descreve adequadamente a séria natureza do pecado? Há outros termos usados para as variações de pecado no Novo Testamento, tais como iniquidade, transgressão, injustiça e violação. Entretanto, minha intenção não é fazer um estudo de cada um, mas detalhar os principais aspectos do pecado e seu poder de atrair pessoas para longe da fonte de vida verdadeira. O pecado ataca a vitalidade, o amor, a força, o equilíbrio, a paixão e o propósito que possuímos. Não se engane, o pecado é perigoso e prejudicial. Pode ser de fato prazeroso, mas somente por um período. Envolver-se com o pecado é praticamente trocar o positivo a curto prazo pelo negativo a longo prazo. Pois depois que o pecado termina, ele nos fere com as consequências da morte. A nossa carne gravita em direção ao pecado, mas como novas criaturas em Cristo, possuindo a natureza de Deus, nós internamente não temos nenhum desejo por ele e podemos resistir à sua atração. Deus disse a Caim: "O pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo." Gênesis 4, verso 7. Note que há uma porta para o pecado entrar na vida de uma pessoa. Essa porta é chamada de desejo. E Tiago escreve: "Esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado." Tiago 1, verso 15. Essa porta pode ser aberta ou fechada, de acordo com as decisões que tomamos a respeito de nossos desejos. O pecado anseia nos controlar. Ele também tem desejo, e seu desejo é nos tornar escravos. Jesus nos avisa: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. João 8, verso 34. Paulo desenvolve as palavras de Jesus para nós cristãos. Vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Romanos 6, verso 16. E como se não fosse o bastante, Pedro também concorda a respeito da prática do pecado. O homem é escravo daquilo que o domina, 2 Pedro 2, verso 19. A escravidão não é algo bonito e o pecado é um capataz cruel. Não é algo que podemos só aprovar, é considerado mortal, leva somente a desejos mais fortes e nos dirige em direção ao que é prejudicial a nós a longo prazo. O pecado não é óbvio em sua intenção de nos escravizar. É enganoso e nos controla ao endurecer o nosso coração, Hebreus 3, verso 13, tornando difícil sentir, entender ou ouvir a direção do Espírito Santo. O pecado nos desencaminha à idolatria perigosa. Lembre-se de que Deus apareceu a Salomão duas vezes. Você consegue imaginar isso? Porém, ele adorou falsos deuses no fim de sua vida. Talvez você pense, como alguém que viu Deus pôde voltar-se para falsos deuses? A resposta é, através do engano. Se aconteceu com Salomão, que viu Deus, quão mais fácil é que o que aconteça com aqueles que não viram Deus? O pecado não é algo com que devemos mexer. É muito poderoso e pode mudar um coração rapidamente. O que é assustador é que quando o nosso coração chega ao estado endurecido, já estamos enganados e acreditamos que estamos certos, quando na realidade não estamos. Passamos a não enxergar a nossa própria depravação. Nunca acredite na mentira. Estou coberto pela graça. Se eu pecar, ficarei bem a longo prazo. Essa atitude é brincar com fogo. Deixe-me explicar. Pecado intencional leva à prática do pecado. O pecado intencional eventualmente torna-se uma prática. Esse processo acontece da seguinte forma. Quando desobedecemos pela primeira vez, a nossa consciência fala conosco. Geralmente não é uma voz, mas é um sentimento desconfortável. O nosso coração grita numa linguagem não verbal. Você errou o alvo, desviou-se do caminho da vida. Deve corrigir o curso, arrependendo-se e pedindo perdão. Se nesse momento abandonarmos o nosso pecado através de arrependimento genuíno, o nosso coração é limpo e permanecemos sensíveis à voz do Espírito. A Bíblia nos diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, verso 13. Entretanto, se ignorarmos a voz da nossa consciência, o véu, discutido no capítulo anterior, cobre o nosso coração. Agora, quando desobedecemos novamente, não sentimos um desconforto assim tão profundo. Ao contrário, a voz é mais baixa. É uma pitada de desconforto interno, por assim dizer. Fica mais fácil ouvir porque a nossa consciência vai ficando menos sensível. Mas ainda podemos pedir perdão e ser restaurados se verdadeiramente mudarmos a nossa mente e o nosso coração em relação ao pecado cometido. Porém, se mais uma vez ignorarmos essa pequena voz de arrependimento na nossa consciência, então outro véu vem sobre o nosso coração e a nossa capacidade de compreender torna-se ainda mais fraca. Quando desobedecemos a palavra de Deus, dessa vez há somente uma pitada muito fraca de desconforto interno. É muito mais difícil ouvir, porque a nossa consciência está perto de ser completamente desensibilizada. Ainda podemos pedir perdão e ser restaurados se realmente mudarmos a nossa mente e o nosso coração em relação ao pecado, mas é muito difícil perceber o nosso erro. Se mais uma vez ignorarmos essa fraca voz de arrependimento, outro véu cobre o nosso coração. À medida que esse processo continua, a nossa consciência eventualmente torna-se endurecida ou cega à nossa idolatria. Deixamos de sentir o Espírito Santo e nos tornamos completamente insensíveis a Ele. Agora podemos pecar regularmente sem nenhum sentimento de arrependimento. Estamos no estado da prática do pecado. Ainda podemos receber perdão e ser restaurados, mas teremos pouco desejo que isso aconteça, porque já não vemos mais o nosso pecado como pecado. O próximo passo é que Deus nos envia um profeta, um pastor ou um amigo para nos alcançar. Se não dermos ouvidos ao mensageiro, o próximo passo que Deus usa para nos alcançar é o das circunstâncias difíceis, tribulações e até aflições para ganhar a nossa atenção. Davi declara: antes de ser afligido andava errado, mas agora aguardo a tua palavra. Salmo 119, verso 67. Encaremos isso. A melhor forma para aprendermos de Deus é permanecendo obediente ao que Ele nos revela, ficando longe do pecado. Porém, se não o fizermos, Ele nos ama tanto que usará tribulações para nos ensinar e nos colocar de volta no caminho da vida. A nova versão internacional diz: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Ao revisarmos novamente as palavras de Paulo aos Coríntios, veremos a mesma descrição na tentativa divina de nos atrair de volta. Ele declara à igreja de Corinto: quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, verso 32. A esperança de Deus é que a tribulação, a aflição ou a dificuldade que Ele nos permitiu sofrer prenda nossa atenção para que deixemos o caminho da morte e voltemos para o caminho da vida. Vemos esse mesmo conceito quando o apóstolo Paulo fala do homem que estava dormindo com a madrasta. Ele declara: entregue esse homem a Satanás para destruir seus desejos carnais que o induziram ao incesto, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, verso 5. Ao declarar entregue esse homem a Satanás, o pai dessa igreja estava dando aquela direção, não apenas para proteger a igreja de Corinto da corrupção desse pecado que se espalha rapidamente, mas por amor ao homem que estava em pecado. Deus ama seus filhos grande e profundamente. É por isso que Ele tenta nos alcançar de várias formas, dependendo de onde estamos em relação à escravidão do pecado. Ele basicamente prioriza a realidade do que é melhor para a nossa vida acima do nosso conforto presente. No livro de Hebreus há uma declaração que oferece uma forte revelação para a operação do pecado. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Hebreus 12, verso 1. Note as palavras: que tão de perto nos rodeia. O que talvez seja o pecado que me rodeia de perto, talvez não seja o pecado que rodeia você de perto. Para mim, não era a bebedeira, ganância, vício em drogas, fofoca, nem outros pecados óbvios. Era pornografia. Essa foi a maior batalha da minha vida e eu irei compartilhar num capítulo mais adiante como finalmente fui liberto desse cruel mestre de escravos em 1985. O ponto importante aqui é que devemos saber a quais tentações somos mais suscetíveis e temos que fazer o necessário para cortar fora essas oportunidades. Jesus fala sobre isso. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos, ir para o inferno onde o fogo nunca se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. Marcos 9, versos 43, 45 e 47. Jesus não está dizendo para cortarmos literalmente a nossa mão ou o nosso pé e nem arrancar o nosso olho. O que ele está comunicando é que devemos cortar as oportunidades dos pecados que nos rodeiam de perto. Tenho vários amigos que já foram alcoólatras e tive o privilégio de ajudar um deles a deixar esse vício. Ele se recusa até tomar um gole de vinho. E agora toma muito cuidado para permanecer longe de qualquer ambiente que promove a bebida. O meu amigo sabe que essa é uma área de pecado que pode escravizá-lo facilmente. Ele é sábio ao se submeter às palavras de Cristo sobre cortar qualquer oportunidade de ser escravizado. Por outro lado, antes de ser cristão, durante os meus anos de faculdade, eu bebia e ficava bêbado com os meus amigos e irmãos da fraternidade. No entanto, durante umas férias de Natal, eu estava num bar e meus amigos beberam muito. Quando cheguei em casa à meia-noite e meia, após ter deixado meus amigos bêbados em casa, descobri que a minha mãe estava me esperando. Contei para ela como havia sido a noite e em seguida deixei escapar com naturalidade. Mãe, eu nem gosto de beber. Ela riu e disse: Você é um beber mesmo. Naquele momento percebi que nunca havia visto meu pai bêbado nem um dia de sua vida. Bebedeira não corria na família dele e não era um pecado que agarrava facilmente os bevers. Apesar de haver outros pecados que sim. Esses são os pecados que temos que cortar em qualquer oportunidade que tenham de ganhar entrada. O autor de Hebreus depois acrescenta: Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: Preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga. E não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Hebreus 12, versos 5 a 6. O Senhor nos disciplina quando nos envolvemos em pecado. Vejamos brevemente o processo dele. O primeiro passo é nos corrigir com a sua palavra, através da chamada ao arrependimento em nosso coração. Se não ouvirmos, permitindo que o véu cubra a nossa consciência, então a chamada ao arrependimento virá através de um amigo, pastor ou profeta. Se mesmo assim não ouvirmos, ele usará tribulação, adversidade ou aflição. Considere o seguinte: por que o autor de Hebreus escreveu no versículo anterior: Não desanime quando Deus disciplina? O que deve ser difícil? Veja o que diz em seguida. Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos de sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Hebreus 12, versos 10 e 11. Note que a disciplina é dolorosa. Não tem como diluir essa verdade. Deus não tem medo de usar a vara de correção com seus filhos. Então pense em quão tolos somos quando escolhemos seguir desejos contrários a Deus. Pense no seguinte: podemos sofrer muito menos dor permanecendo limpos do pecado, ao invés de aproveitar seu prazer temporário. O Espírito de Deus estava alcançando os coríntios através do apóstolo Paulo, inclusive o homem que estava cometendo adultério com a esposa de seu pai. Deus continua a fazer isso com esperança de nos guiar de volta ao caminho da vida, a fim de que possamos participar de sua santidade. Não há duas maneiras aqui. Podemos desfrutar de abundância de vida ao permanecermos obedientes à palavra de Deus, ou podemos escolher a idolatria, o pecado intencional, criptonita espiritual que produz muita dor e sofrimento a longo prazo. Entre em ação. A natureza do pecado é o engano. Ele engana sobre quão realizador o pecado será. Engana sobre o quanto estamos no controle do pecado, ao invés de entender como nos tornaremos controlados por ele se permanecermos nele. Porém, acima de tudo, o pecado engana porque nos distrai da verdadeira glória que fomos chamados para viver e nos impede de viver um relacionamento real com Cristo. No entanto, se formos cheios de uma visão do que Deus torna possível para as nossas vidas, poder, eficácia sobrenatural, liberdade e intimidade com Ele e muito mais, isso nos ajudará a reconhecer o pecado pelo falso engano que ele é. Peça a Deus que lhe mostre qualquer área da sua vida em que você tenha começado a perder a visão acerca da vida que Ele deseja para você. Áreas onde o pecado e o comprometimento talvez estejam começando a parecer mais atraentes. Deixe que ele lhe dê uma visão nova para essas áreas da sua vida e escreva o que ele lhe mostrar. Parte 3: Os efeitos da criptonita.